existia em Jerusalém um certo homem, o Saulo de Tarsis, perseguia o povo de Deus. Para os cristãos era um embaraço. Participou na morte de Estevão, atirando pedra à força do braço. Certa vez encontrou Jesus no caminho de Damasco. O Saulo, Saulo, por que é que me persegue? Abandone o pecado e vai pregar meu evangelho. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno, aquele que tu persegue. O que farei, Senhor? O que farei? Vá à rua chamada direita e lá falarás com meu servo Ananias. Jesus apareceu a Ananias em uma visão. Mostrou-lhe Saulo de Tarsis, o perseguidor dos cristãos. Este varão escolhi, vou usá-lo em minhas mãos. Seu nome é Apóstolo Paulo, vou pregar das nações. Ô Saulo, Saulo, por que me persegues? Abandone.